mais pequeninos. Aqui é o vosso Contos a Contar. E eu sou a Drica, a vossa amiga de sempre. Bem, vamos lá brincar? Pois vamos, com os vossos amiguinhos, com as novas aventuras e musiquinhas para vocês aprenderem e se divertirem. Espero que gostem. Até já! Era uma vez um ursinho muito estudioso e que não brincava muito. Todos os amigos troçavam dele e ele sentia-se muito triste. Sempre que ia para a escola, enquanto os outros passavam por ele a brincar, o João repetia a lição vezes sem conta. Lá vai o queridinho da professora, disse a Mostela, o mais burro da classe. Tenho esse maluco a falar sozinho, disse a Tita, uma abelhinha que queria ter as notas que o ursinho tem. Pensam que ele se importa com os comentários dos colegas? Claro que não. Ele só quer tirar boas notas para poder ser alguém. Depois das aulas, o João ia sempre comprar o mel. Depois de comer, fazia a lição e estudava um pouco. Já cheio de sono, acabava por adormecer na sua caminha ao som da sua música preferida, o tic-tac do seu relógio. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ao outro dia, ele acordou mais bem disposto do que o costume. Por que será? Era o dia das rebeldices. Todos os alunos que se tivessem portado bem recebiam roçados e chupa-chupas. O João recebeu um roçado tão grande que nem se atrevia a andar com ele. Os colegas tinham inveja do seu roçado ser maior do que o deles. Não é justo, disse o Mostela. A professora dá-lhe um roçado maior só para ele ter boas notas e ser mais bem comportado da sala. Se portares bem para o próximo ano, talvez a professora te dê um roçado maior, disse a Tita. Agora já estás lá a ver? Perguntou o Mistela. Estou, porque ele ensinou-me que se estudar muito, vou ser alguém na vida, respondeu a abelhinha. Então, junta-te a ele e nunca mais me chateias, disse o Mistela, cheio de ciúmes. Adeus, disse a Tita, virando costas. A chorar, pôs-se a correr na direção do João. O João notou que algo não estava bem e perguntou: o que tens? Perdi o único amigo que tinha, disse ela ainda a chorar. Não faz mal, tens-me a mim. Mas eu fiz-te mal e trouxei de ti. Nunca me importei com isso. Queres jogar à bola? Perguntou João. Então, queres dizer que vais ser meu amigo? Perguntou a Tita. Claro que sim. Jogamos ou não? Jogamos. Assim começou uma linda amizade. respondeu assim: branca de neve é mais gira cá pra mim. A bruxa ficou furiosa e sem querer saber, branca fez desaparecer. Perdida pela floresta, branca de neve chorou, até que encontrou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Músicas. Espero que tenham gostado. Eu adorei estar com vocês. Portanto, muitos beijinhos e abraços. E até para a semana. Tchau, tchau.